através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje, passaram por cá Metromony e Dry Cleaning, Working Men's Club, entre muitos outros. Abrimos a sessão com Fujiya and Miyagi e a música Freudian Slips. Passamos para LCD Sound System com Disco Infiltrator, que passará a palavra a Depeche Mode e a música Angel. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. It's the Disco Infiltrator for show. What all I see is all I see. But still you want it. Stop. You can't believe what you believe, or the Disco Infiltrator will leave. Oh stupid B, oh stupid B. But still we want it. Stop. We can't shake the weight. Is what you're told. It's the Disco Infiltrator gone cold. Oh stupid you, I've been told the truth, but you don't want it. No! Stop! You break the frown in your little town. You run the Disco Infiltrator on down. Oh stupid you, oh stupid me, and we deserve it. Shake your waist. To the Ground é a música que entra no alinhamento, são os Archive, depois Massive Attack com Be Thankful for What You've Got. Quem se segue com uma mensagem clara, o amor não é um obstáculo, é este o título da música, de resto, Love's Not an Obstacle. Daqui a pouco, Wet Leg e Dry Cleaning aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Nobody's watching. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Petencourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas com muita música, músicas deste mundo, num ambiente preenchido por diferentes estilos, ritmos e humores. Ouvimos a música Too Late Now, do Wet Leg. Antes deles passaram já por cá Metromony, Massive Attack, Archive, Depeche Mode, LCD Sound System e abrir a sessão de hoje, Fujiya and Miyagi. Vamos ao primeiro hat-trick da noite, a cargo de Shame e a música Water in the Well, depois Dry Cleaning com Strong Feelings e por fim Boys in the Better Land, uma música dos Fontaines DC. See you. so don't ask. Playlists com o Miguel Tencourt. To fill two double barrels, he spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body, and spirit. Mind, body, and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist. So take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you add, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in a better land. Ah. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com Working Men's Club e a música John Cooper Clark. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá Jamiroquai, Stereo MCs, Zero Seven e Waldeck, entre muitos outros. Eu sou Miguel Betancourt e está a ouvir a playlist na Voz da Terceira. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Young Monks e a música Bad Bad Freddy. Passamos para o segundo hat-trick da noite, a cargo de Caixa do Sodré, Funk Connection e a música Take It Like a Man. Depois Jamiroquai com Little L e por fim Moloko e a música Time Is Now. Take it like a man, like a man, a man. Yeah, ladies and gentlemen. time in life. People say to you, hey boy, why don't you take it like a man? Listen, you gotta take it. Yeah, alright, you gotta feel it. No one will take it for you. No one will take it for you. That's what you gotta do. You gotta take it like a man. Watch me. You take it like a man. Woo. You take it like a man. Yeah. You take it like a man. Pump it up. You take it like a man. You take it like a man. You take it like a man. You take it like a man. You gotta make it. Like that. Playlist com Miguel Bettencourt. Com a música Time Is Now e passam a palavra a Stereo MCs, que nos traz Sophisticated. Daqui a pouco o Rui Reinino traz-nos uma música, ou melhor, uma versão de uma música dos anos 80 que certamente toda a gente conhece. Gonna prove I'm wrong, find a place to

Sweet Tides, uma música do Steve Ray Corporation, eles próprios uma presença assídua aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Entram no alinhamento Zero Seven e a voz de José Gonzalez com a música Today e depois o Waldeck com Addicted. you see. Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje, vamos fazê-lo com Sofa Surfers e a música Broken Together, depois Telde Pop Music traz-nos a música Smile. Playlist com Miguel Bettencourt. Saw that smile you gave that girl. Haven't seen that smile such a long time. Don't do this to me again. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que, recordo, poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Vamos terminar a sessão com música portuguesa. Rui Reninho, que nos traz uma versão de Bem Bom das Doce. De resto, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Uma da manhã, um copo, um brilho no olhar. Duas da manhã, dois dedos de magia. Às duas por três, quem sabe onde isto irá parar. Caindo do olhar de lua lindo, uma gota a mais no chão ia fugindo. Uma da manhã, ei, bem bom. Duas da manhã,